doutora. Tem a linha livre, mas não atende. Pronto, pode ser que a gente ainda ache o beijinho, até já, com licença.